2000, um novo tempo, uma nova era. Se liga na pista, ladrão. A Tig Tig Down Down. As drogas estão aumentando, se espalhando por todos os lados, matando fulano. Um morre ali, outro morre aqui. Vitimado, liga aí. Eles usam e abusam no rolê. E a família do cara só vive vez. 10 reais na mão, dinheiro da água e do pão. A fumaça levou mais um irmão. Na rua, na casa do limite, ele é bugar. Eles não querem, nem pensar em parar. E o B.O. é a mula lá na esquina. Já deu entrada pra porra da polícia. Polícia ladrão, quem sofre é cidadão. E na calada, morre mais um irmão. Com a pedra na mão e o vacilo no rosto. A droga fez mais um homem morto. Droga, droga, droga. Viagem sem volta. Droga, droga, droga. Limite sem glória. Droga, droga, droga. Você vai cair. Droga, droga, droga. Esse é seu fim. Então, meu amigo, tome cuidado. Se chegar o nóia, ofereceu um bocado. Fique de lado, saia voado. Do alto, da pedra, da cola, do baseado. Tô ligado, droga é embaçado. Não vou fazer minha cabeça virar de lado. Eu sou do bem, Deus é o meu rei. E minha fé é enorme, amém. Digo pra você, digo pra entender. Comunidade carcerária de lei. Certo maluquinho, um dia me falou. Aí, tá pulando, desandou. Com a pedra na mão e o castigo no bolso. Seu futuro seria duvidoso. No pulso, na merda, marcando na viela. A noite é sinistra, zona sul, favela. Droga, droga, droga. Viagem sem volta. Droga, droga, droga. Limite sem glória. Droga, droga, droga. Você vai cair. Droga, droga, droga. Esse é seu fim. Aceito o cachimbo e pena a luz do dia. A paranoia agora é sua vida. Vive viajando, rachando o bico sozinho. Não toma banho, não trabalha, virou mendigo. O seu cheiro não dá pra suportar. A sua mãe desesperada e dá chorar. Chorando todo dia sem parar. O sentimento é cruel, tristeza no ar. Vê seu filho na rua jogado. Vivendo como cachorro, sem desprezado. Por amigo, vizinho da quebrada. E ao invés de ajudar, desconhece o cara. Na cilada, não quer nem saber. Se deu ataque no fulano, aí deixa morrer. Então não caia nessa, sai fora. Ou você vai morrer nas drogas. Droga, droga, droga. Viagem sem volta. Droga, droga, droga. Limite sem glória. Droga, droga, droga. Você vai cair. Droga, droga, droga. Esse é seu fim. Droga, droga, droga. Viagem sem volta. Droga, droga, droga. Limite sem glória. Droga, droga, droga. Você vai cair. Droga, droga, droga. Esse é seu fim.